Boas notícias, gente. O grande alerta foi cancelado. Descobriu-se que os informes anteriores estavam errados, muito errados. Quanto àquele grupo que teve uma mão de obra para voltar para casa, a gente sente muito. Acho que a única coisa que podemos fazer é tocar uma música para eles. Vocês sacaram?